Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Olá, gente! Tudo na Santa Paz aí do outro lado. Prepare o seu coração diante de Deus. Está entrando no ar o Gospel Hits com os melhores louvores que irão abençoar a sua vida a partir de agora. É a mensagem de Deus em forma de música. Muito prazer, eu sou o Xandelle. A partir de agora, em 60 minutos, através das 175 emissoras de rádio e web rádio. Desde já, convidando todo mundo para curtir a nossa página no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Também estamos lá no Twitter, @rede_gospelhits. E o nosso site para você deixar o seu recado em nosso mural é www.redegospelhits.com.br. Sem mais, vamos começar o Gospel Hits de hoje com Ricardo Robortella, Nada Pode Me Segurar. A paz do Senhor, Deus te abençoe aí. No ar, Gospel Hits. Pra louvar, para ser livre pra te amar, livre pra viver, pra louvar. Para ser livre pra te amar, livre pra viver, pra louvar. Para ser livre pra te amar. Livre está o meu coração. Hoje eu vivo para ti. Hoje eu vivo só pra ti. Maravilhoso é o teu amor. Tudo deste por mim. Tudo deste por mim. Livre está o meu coração. Hoje eu vivo para ti. Hoje eu vivo só pra ti. Maravilhoso é o teu amor. Tudo deste por mim. Tudo deste por mim. Por mim. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver Buscar teu reino, tua voz não resiste. sei aonde é o meu lugar, Senhor. Eu quero habitar contigo, meu Deus. Me dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assentam os meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio prosperarei. É onde eu quero estar, Senhor. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio. Teu rio, ó Senhor, ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio prosperarei. Gospel Hits. O Deus do impossível está nesse lugar. Vamos cantar juntos. O meu Deus é o Deus do impossível. Eu fazerei o grande El Shaddai, que abriu o mar e ao seu povo fez. Esse louvor da Aline Barros já é meio antiguinho, né? Mas essa versão é ao vivo e faz parte do seu CD em comemoração aos 20 anos de carreira. Deus do Impossível. Antes também, nesse primeiro bloco, teve Davi Sasser, música nova, As Margens do Teu Rio, e outro grande lançamento, Bruna Carla, Aceito o Teu Chamado. É muito bom estar na sua companhia, obrigado pela sua audiência. Boas-vindas aqui aos novos parceiros que retransmitirão o Gospel Hits aos seus ouvintes, né? A Reviver Web Rádio em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, direção do Yuri Góes, a Gospel 107 Web Rádio na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, direção do Hélio Luiz, e a Hits Gospel Web Rádio na cidade de Calcaia, no Ceará, direção do Ricardo. Que bênção, né? A cada semana, novos parceiros vêm entrando em contato conosco. Quem quiser conhecer todos os nossos parceiros, pessoas que retransmitem o Gospel Hits, que evangelizam através da música, é só acessar o nosso site www.redegospelhits.com.br e depois você clica em parceiros. Conforme eu disse no início do programa, já somam 175 emissoras de rádio e web rádio. Ó, Deus, mande mais pra nós, né? Só lembrando que também estamos lá fora, né? Lá no exterior, lá em Portugal, na Espanha, nós temos ouvintes na Argentina, nos Estados Unidos, na África, enfim, é muito bom comunicar por esse Brasil e fora do Brasil. Ah, no final do programa tem a mensagem bíblica. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. O Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Times chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2, da Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Você que ligou o seu rádio agora, você que acessou a sua internet agora, tá rolando aqui o Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Gostaria de convidar você e todo mundo a interagir aqui com a galera do Gospel Hits. Você pode mandar um torpedo SMS aí do seu celular, de qualquer operadora. Mande para o número 49877, repito, 49877. E lá onde escreve uma mensagem, primeiramente você tem que colocar a palavra gospel. Na sequência, você escreve o que quiser aqui pra gente, tá bom? O nosso site pra você deixar o seu recado lá no mural é www.redegospelhits.com.br. E ainda você pode curtir a nossa página lá no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Após curtir, deixe o seu recado lá e a cidade, a sua localização, para que eu possa mandar alô aí para toda a família nos próximos programas do Gospel Hits. E falando em Facebook, quero mandar um alô lá pro Dudamel, na capital paulista, né? Ele que curtiu a nossa página. Ao Luizinho Emanuel, que mora em Buenos Aires, não é Buenos Aires da Argentina, apesar que nós temos ouvintes lá na Argentina, mas é Buenos Aires em Pernambuco. Ao Rafael Cardoso, que curtiu a nossa página lá na sua cidade, Cerqueira César, interior de São Paulo. E alôzão abençoada ao casal Rose Krum Menauer e Diogo Santana, na cidade de Marechal Cândido Rondon, lá no Paraná. Para esses ouvintes e para você que me acompanha neste momento, eu vou rolar uma linda da Damares, Na Mesa do Rei. Presta atenção aí na letra dessa música, porque Deus vai falar contigo. Gospel Hits, o seu coração mais próximo de Deus. Disseram que os meus sonhos acabaram ali, quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, mandaram, me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Esse dia vai chegar e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que fui convidado, sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Cumpriu o que ele prometeu na tua vida. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas no meu coração, mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. E aí? atrás de você. Não se esquece, levanta as mãos comigo. Eu confirma. E todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que foi convidado o seu. E todos os fervores que meu pai deixou quando na batalha e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. É assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece, não se esquece, não se esquece, não se esquece. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Vencedor, o vencedor. Hits. There's a stirring in the throne room, and all creation holds its breath, waiting now to see the bridegroom, wondering how the bride will dress, and she wears white. She knows that she's undeserving. She bears the shame of history. But this worn and weary maiden is not the bride that he sees. She wears white, head to toe, that only he could make it so. When someone dries your tears, when someone wins your heart and says you're beautiful, when you don't know you are, when all you long to see is written on his face, when love has come and finally set you free. On that wedding day, on that wedding day, she has danced in golden castles, and she has crawled through beggar's dust, but today she stands before him, and she wears his righteousness. She will be who he adores. This is what he made her for. When someone dries your tears, when someone wins your heart and says you're beautiful, when you don't know you are, when all you long to see is written on his face, when love has come and finally set you free, in the hand that bears the only scars, and heaven touch her face, in the last tear she'll ever cry, I'll finally wind away, and the clouds roll back as he takes her hand and walks her through the gates. Forever we will reign. When someone dries your tears, when someone wins your heart and says you're beautiful, when you don't know you are, when all you written on his face, when love has come and finally set you free, on that wedding day. Gospel Hits, a novidade começa aqui. Eu preciso do teu olhar, Senhor. Oh, Senhor. Olha pra mim, Senhor. Eu me teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Sucessos do Universo Gospel, e essa foi pra matar a saudade, né? Quem é que não lembra desse louvor impactante? Eu particularmente amo ouvir, não me canso de ouvir o toque no altar. Olha pra mim, quando ainda o Davi Sasser fazia parte desse ministério. Tudo mudou agora, né? Mas todos eles estão num bom caminho, estão no caminho do Senhor, abençoando vidas através de louvores. Teve uma internacional com Casting Crowns, Waiting Day, e a nova do Diante do Trono, O Vencedor. E aí, tá gostando do Gospel Hits de hoje? Eu também estou. Só não desliga aí o rádio e nem desliga o seu computador, você que tá acessando a internet, curtindo através da sua web rádio, porque no final do programa nós temos aqui uma palavra de cura, né? Deus vai falar com você hoje, no finalzinho do programa, a mensagem bíblica. Eu quero agradecer aqui a parceria do Agnailton de Itapecerica, Serica da Serra, São Paulo. Também nosso alô ao Dioclésio Dantas da Silva, em Recife, no Pernambuco, né? Ele que é nosso parceiro há muito tempo. Ao Varley Alves, em Belo Horizonte. Ao Wilker Douglas, de Jijoca, no Ceará. Ao Francisco Souza, em Caxias, no Maranhão. E ao Daniel Franz, na cidade de Laurentino, Santa Catarina. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Este é o Gospel Hits, o programa que mais cresce no Brasil. A paz do Senhor, muito prazer, eu sou o Xandelle. Quero convidar aí você do outro lado que ainda não entrou em contato aqui conosco. Vai lá no seu Facebook, pesquise lá na barrinha por Rede Gospel Hits. Curta a nossa página, não é aquele sistema de adicionar, mas de curtir. E depois você deixa um recado para nós, tá bom? O nosso Twitter é @rede_gospelhits. O nosso site www.redegospelhits.com.br. E tem ainda o nosso e-mail, né? ouvinte@redegospelhits.com.br. Não só participar, mas você pode também fazer alguma sugestão para o nosso programa, que será aceito com muito amor, com muito carinho. O próximo louvor aqui vai para os nossos ouvintes que deixaram a sua participação em nosso site através do nosso mural. O Luan Santos, por exemplo, de Guarapuava, no Paraná, deixou um recado dizendo que muitos ouvintes estão enviando e-mail para sua rádio e falando que estão gostando muito do Gospel Hits. O Luan Santos, que é um parceiro recente aqui. Ô Luan Santos, meu amado, tudo na paz aí? Mande para nós aí os nomes para que eu possa mandar um alô aqui no Gospel Hits, irmão. A paz do Senhor a todos de Guarapuava e também lá de Curitiba. Registrando a participação do Neurivaldo Batista de Viçosa, no Rio Grande do Norte, lá da Rádio FM da Paz. Ele que está dizendo que o Gospel Hits está um sucesso tremendo por lá, né? Está impactante. Muitas pessoas sendo abençoadas, né, irmão? O Neurivaldo, que também é um parceiro nosso há muito tempo. Ele está lembrando aqui que nós só mandamos alô para Viçosa do Ceará, Viçosa em Minas Gerais, esquecendo de Viçosa, no Rio Grande do Norte. Não vamos nos esquecer mais, viu, meu irmão Neurivaldo? Fique na paz aí, alôzão pra toda a galera. Falando em alôzão, agradecendo a audiência da Cecília de Curitiba, no Paraná, né? Um beijão pra todos aí de Curitiba, no Paraná. Um beijão no coração. Agora vamos de Fernandinho. Teus Sonhos é música nova pra abençoar a sua vida aí do outro lado. Gospel Hits é louvor, é adoração, transformação. Gospel Hits. Yeah. vontade já mexeu. Minha vontade já mexeu. Minha vontade já mexeu. Gospel Hits, só as melhores. Sobre mim existe uma palavra liberada, foi da parte do Senhor. Estou marchando em direção a Jericó, assim como o povo de Israel. Não estou só, há um grande muro em minha direção, mas tem a arca da aliança em minhas mãos. Meu silêncio representa a ação de Deus. Na hora certa tomo posse do que é meu. Meu louvor será trombeta de Deus. Vou tocar o céu com minha adoração, até que Jericó esteja em minhas mãos. Vou mover o céu com a minha fé. Sete voltas eu darei e os muros cairão. Vou tocar o céu com minha adoração, até que Jericó esteja em minhas mãos. Vou mover o céu com a minha fé. Sete voltas eu darei e os muros cairão. Jericó, Jericó, Jericó. De muro em minha direção, mas tem a arca da aliança em minhas mãos. Meu silêncio representa a ação de Deus. Na hora certa tomo posse do que é meu. Meu louvor será trombeta de Deus. Vou tocar o céu com minha adoração, até que Jericó esteja em minhas mãos. Vou mover o céu com a minha fé. Sete voltas eu darei madrugada comece a marchar. Toque as trombetas e a muralha cairá. A ordem foi dada, comece a gritar. Love, love, love, love, love sem parar. A ordem foi dada, comece a marchar. Toque as trombetas e a muralha cairá. A ordem foi dada, comece a gritar. Love, love, love, love, love sem parar. Vou tocar o céu com minha adoração. Jericó esteja em minhas mãos. Vou mover o céu com a minha fé. Sete voltas eu darei e os muros cairão. Vou tocar o céu com minha adoração até que Jericó esteja em minhas mãos. Vou mover voltas eu darei e os muros cairão. A ordem foi dada, comece a marchar. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Os maiores louvores para abençoar o grandioso Deus, aquele que tudo pode. pode, aquele que pode transformar a sua vida, né? Vineyard Music Brasil, Olhos Fixos e Mara Lima, Vou Tocar o Céu. Eu não vou estender muito aqui do que Deus é capaz de fazer na sua vida, porque nós estamos partindo para a mensagem bíblica, uma linda mensagem de cura para você que está precisando aí, tá bom? Mas antes, mais uma vez, finalizando a parte musical, convidando você para participar do nosso programa. Lá no Facebook você pode curtir a nossa página, pesquise por Rede Gospel Hits e deixe o seu recado lá. E o nosso site www.redegospelhits.com.br. É uma pena, né? O Gospel Hits já terminou, mas a melhor parte vem aí, que é a palavra de Deus para o nosso coração. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Há uma palavra de cura para você. Não importa o que adoeceu ou esteja morrendo. Nem sempre é o corpo ou os sentimentos que se enfraquecem e morrem. Casamentos, negócios, sonhos e tantas outras coisas podem sucumbir e até desaparecer. Saiba, porém, que a sua limitação não é a limitação de Deus e para Ele não haverá impossíveis. João relatou o desespero de um pai que buscou a Jesus por causa de seu filho que estava morrendo. É provável que ele não conhecesse a Jesus, mas quando ficou sabendo que ele estava em Caná da Galiléia, foi ao seu encontro e rogou-lhe pelo filho que estava em Cafarnaum. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. João 4:48. O nobre suplicou-lhe: Senhor, desce antes que meu filho morra. Está lá no verso 49. Mas Jesus surpreendeu, dizendo: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Em outras palavras, ele disse: calma, tudo vai ficar bem. Volte para sua casa, porque o seu filho viverá. O fato é que, no momento em que Cristo falou com aquele pai, ele confiou na palavra de Cristo e obedeceu a sua ordem. Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Está lá em Romanos capítulo 10, verso 17. No caminho de volta para casa, o homem encontrou-se com os seus servos que vinham trazendo-lhe a boa notícia. O teu filho vive, disseram eles. Perguntou-lhes: pois a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Observe que a vulnerabilidade daquele homem deu a Jesus a oportunidade não apenas de curar o seu filho, mas de salvá-lo com toda a sua família. Receba com fé a palavra de Cristo e você irá receber o seu milagre neste dia. Basta você confiar em Jesus Cristo. Ele pode tudo, meu amado, minha amada. Não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade. Jesus Cristo, ele está sempre com as mãos estendidas para poder acolher você e sua família de uma forma poderosa e grandiosa. Fique na paz do Senhor e receba aí a cura de Jesus. Tchau, tchau. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.